Panorama Agrícola para 9 de março de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de 9 de março, sexta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: se você quer um cachorrinho, aceite junto as pulgas. Confira uma dica para você não exagerar no final de semana. Embrapa comercializa sementes de azevém. Alimento e Companhia, uma receita de suco com couve, limão e maçã verde. E no boletim do SC Rural, competitividade no meio rural passa por incentivos à irrigação. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Participe aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para você não engordar, não abusar no final de semana. Não fique muito tempo na frente da TV. Faça caminhadas leves. Não deixe de tomar o café da manhã e, se comer doce, coma pouquinho, não abuse. É hora das notícias. Sementes de azevém BRS Ponteio da Embrapa já estão sendo comercializadas para a safra 2012, com início de plantio previsto para este mês de março. O azevém é uma espécie de planta forrageira voltada à formação de pastagem para a alimentação do gado. O ponteio é caracterizado por formar uma pastagem de maior qualidade e que rende até 30 dias a mais de pasto. Enquanto as cultivares comuns cobrem um período de alimentação para os animais até outubro, o azevém da Embrapa chega até novembro. O ciclo mais longo e a alta proporção de folhas garantem o resultado. A recomendação é de se usar 20 kg de semente por hectare. Nas cultivares comuns, o volume chega até 60 kg por hectare. O custo do quilo da BRS Ponteio de azevém vai de R$ 2,50 a R$ 4,00. E para esta safra, estarão sendo disponibilizadas no mercado 400 toneladas de sementes, suficientes para o plantio de 20 mil hectares de pastagem. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, que fala sobre a importância fundamental desse programa de Estado para o meio rural catarinense. Perfeito, porque o programa Santa Catarina Rural, que é uma sucessão, né, dos programas anteriores, o Microbacias 1 e o Microbacias 2, ele tem uma missão de organizar o desenvolvimento para a competitividade do meio rural. Nós acreditamos que no meio rural não é de esmola e de migalhas que nós vamos conseguir atrair, né, as pessoas para viver lá com dignidade e serem felizes. Elas precisam ter negócios, elas precisam ter atividades econômicas que gerem renda e que isso resulta em dignidade e qualidade de vida. Então, o programa Santa Catarina Rural reúne um conjunto de medidas justamente que visam apoiar isso, com empreendimentos dentro da própria propriedade, empreendimentos fora da propriedade com agregação de valor, com industrialização, organização para o mercado, organização para solução de problemas comuns, como a questão da água, né, e a qualidade, tudo aquilo que importa, que implica diretamente na melhoria da qualidade de vida do povo. Então, o programa Santa Catarina Rural, ele sintetiza as linhas de esforço né, da pesquisa, da extensão, da defesa sanitária, todas elas, de certa forma, estão contempladas e envolve, inclusive, um conjunto grande de instituições executoras, que vai desde a Secretaria do Turismo, a Secretaria da Infraestrutura, a Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com a Fátima, a Polícia Ambiental, e para que o Estado tenha um conjunto de atores e instituições, todas trabalhando de forma coordenada para o desenvolvimento rural. Isto é, em síntese, o que se busca com o programa Santa Catarina Rural. Secretário Adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, fala também sobre as prioridades para este ano da Secretaria. A Secretaria da Agricultura e da Pesca, ela coordena as ações do governo do Estado no setor público agrícola estadual. E atua basicamente em quatro grandes frentes. Nós trabalhamos a pesquisa agropecuária, através da IPAGRE, a extensão rural, também através da IPAGRE, a defesa sanitária animal e vegetal via SIDASC, que é o papel, a missão da SIDASC, e fomento agropecuário, com programas de incentivo que envolvem desde os programas que a Secretaria executa diretamente e com parceria com apoio da IPAGRE, e também o programa Santa Catarina Rural. Então essas quatro frentes, pesquisa, extensão, defesa sanitária e fomento agropecuário, constituem as quatro grandes linhas de atuação da Secretaria. Hoje, o governo do Estado, para 2012, tem previsto gastar mais de R$500 milhões nesse conjunto de ações, e todas elas voltadas, né, ao fortalecimento do desenvolvimento da agricultura e da pecuária do Estado, para gerar no meio rural uma condição de vida digna para os agricultores, que tenham renda, e para que o meio rural se torne um lugar com atratividade, para que o jovem possa permanecer lá no campo e o agricultor possa ter a mesma qualidade de vida que a população urbana, via de regra, tem. Uma das prioridades da Secretaria da Agricultura e da Pesca é investir em irrigação e na captação e na armazenagem da água da chuva, conforme o secretário adjunto Ayrton Spies. Nós estamos passando novamente por uma seca, a região oeste é bastante afetada nesse ano. O fenômeno Laninha, que ocorre lá no Oceano Pacífico, nos resulta em chuvas abaixo da média aqui na região, e esse ano, infelizmente, a região oeste, principalmente o extremo oeste, estão sendo severamente afetadas. Mas elas nos deixam uma lição importante, de que nós precisamos captar e armazenar a água da chuva para nos utilizarmos dela nos momentos de crise, nos momentos de escassez. E o que o governo tem feito? Nós temos o programa Água da Chuva e o programa Juro Zero, onde a prioridade é no investimento em sistemas de captação de água, irrigação, né? E esse ano colocamos mais R$10 milhões para financiamento a juro zero, além do dinheiro que já tínhamos, né? E também vamos investir bastante em perfuração de poços artesianos, com recursos que vêm do Ministério da Integração Nacional, para suprir a necessidade de água das propriedades rurais. O que se sabe é o seguinte, é que nós estamos investindo em tecnologias que aumentam a produtividade, em adubação, nós estamos investindo em correção do solo, em manejo do solo, em genética melhor de plantas, em milho de maior produtividade, só que estamos ainda sujeitos à mesma disponibilidade de água de 30 anos atrás, ou seja, apenas a chuva natural. Então eu não acredito em agricultura sustentável no longo prazo em Santa Catarina, com atividades de alta renda por área, sem uso da irrigação. Nós temos que nos preparar para uma agricultura irrigada. E esse é o objetivo da Secretaria, por isso que nós estamos colocando principalmente o dinheiro do juro zero na linha da captação e armazenagem de água. Falou aqui no Panorama Agrícola, no boletim do SC Rural, o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia desta sexta-feira, nós vamos falar sobre sucos. Um suco bom para a digestão é o de couve. Deve ser tomado em jejum. Outro suco indicado por nutricionistas para combater a depressão é o de couve com limão e maçã verde. Esse suco dá bastante vigor e ajuda na produção de serotonina, neurotransmissor ligado às sensações de alegria. Lave bem duas folhas de couve-manteiga, meia maçã verde com casca, por isso lave bem, e meio limão também com casca, bem lavado. Misture ainda uma colher de sobremesa de farinha de banana verde. Coloque também um copo de água de coco, ou, se preferir, de chá verde ou chá branco. Pronto, não precisa nem adoçar. Um bom suco, potente, que dá vigor e energia. Um suco probiótico, verde, limão, maçã verde e couve, além da farinha de banana verde. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.